3, 2, controle 1, 2, 0, destino 8. 2, 3, 3, 4, Salvador. Alfa Bordeaux, Amor, transmissão Alfa, possível prova de Arbor. Bala 22, está cruzado com a prova de Alfa. Muito obrigado, senhor. Prova de Alfa, 62 e 5. Sai da vista com o comando da Lanzaro, vou para a Santa Fábio, que não vai levar para o Santa Fábio, que não vai levar para o Santa Fábio. Dois, um, localização. Para o localizador, curva direita para o 060, vamos para o 3A, vamos para o 060, está 4 milhas aqui da posição boa, passando no 0.7, vai ter condições de completar a foto aqui naquela pessoa. Passareto 2229, desce para 4.6, alcançou no 0.7. Para a cópia. Também do marcado externo, eu estou conseguindo completar com a oficina da LFC. Assume, senhor. 4-9 e 18-7. Concurso espacial na guarda. Centro do presente autorizado. Portão 612 para o portão 8. Colagem no vento, calma. Isso é uma decoração para 1.0 para a gente editar o curso do localizador do azul 495. Azul 495, decoração, depois da operação agora convertida para o 030, limite 120 de recepção. 0030, passando de peito. Passarei 2229, está autorizado para o sistema elétrico de 0, que separa 2110, o sistema está no 0, o reposto está habilitado. Para o reporte, terminado do terremoto no apenas para vocês, uma vez mais muito localizado. Quando nós não esquece o quadro 3, a gente controle 1-2-0 do Snow 8. Mais 0-8, uma dia. Essa vez, 2-2-2-9-3-4 pontos, vendo calma. Teve posição 1-0 da escola. 3-0. Aciona 5142 e controle 120 do sinal 8. Azul 4098, chama agora o ponto no 5128, decimal 35, secundário 125, decimal 1. Aciona-se para o uniforme, direcionamento pelo ponto para cá. autorizado reboque da remoto 13 para o portão 10, suporte no final. Thank you. 5-6, mantenha os contatos de álcool de leve, portão 4. Alfa, portão 4. 9-0-6, deixando para vontade. tiver disponibilidade, curta, tá? Continuando no dia, o Coach Cargo 9073, decolado na Cuca, Aru. Coach Cargo 9073, contato uma vaga, decolado com o da Cuca, transição. Alô, para o mesmo voo 350. 350, Cuca, o Coach, transição Aru, na Delta. Obrigado.